Oi, meu nome é Simon e eu sou viciado em jogos há 17 anos. Oi, meu nome é Alan Walker e eu sou viciado há 18 anos. E eu sou Kurama e eu sou viciado em prostituta, só que não porque eu protejo minha virgindade sempre, tá ligado? Você é tudo a ver com o programa, tá ligado? Não, vai se fuder, não vai ser aquela porra. Não, vai ser essa mesmo. Eu sou o Luke, eu sou viciado em jogos há 18 anos. Bem-vindos. Puta que pariu, eles estão em maior número. Fica de boa que nós é a máfia. The Mobcast. João, tu já deixou alguma garota pra jogar, João? Sem citar, não. A gente vai começar logo assim, logo na bagaceira? É, tem que começar a descer na ladeira mesmo, né? Rolar. Tem que ser logo na garota, cara, né? Porque a primeira... É pra f*** logo, né, velho? É sem vaselina, sem jantar a primeira, já pra você começar a rolar. É pra f*** da bunda, mano. É pra poder o c*** da bunda. Só não pode deixar o c*** cair da bunda, mano. O resto, pô. É de boa, segura aqui. Então, sem citar nomes, né? Porque... Vamos de PS, mas... Então... Meses aí, tava ficando com a garota, tava de boa, tava quase lá no par. No par, tipo, namorar, não pensem em besteira. Eu pensem também, vontade. E aí ficou aquela coisa, e aí eu olhei pro meu jogo, aí falei, pô, velho, tô precisando treinar. Na época eu tava querendo entrar no competitivo dos jogos e tal, eu falei, pô, precisando treinar. O que que eu fiz? Eu desliguei tudo que é porra de celular, desliguei, saí de tudo que é rede social. Comecei a jogar, né, não, mano? Aí tô jogando, tal, de boa, passando o dia jogando. Volto lá umas 4, 5 horas da tarde. Eu começo a observar que tem algo muito errado, sabe? Tá muito... Acho que minha avó quebrou um prato ali, peraí, peraí. Caralho, moleque. Continua a história, mano. Continua. Então, assim, com a verdade, eu, pô, tá tudo calmo, eu liguei o celular, maluco. Aí daqui a pouco, olha, assim, 25 ligações. Eu falei, porra, já tá. Você foi hardcore, doido. Tu perdeu a namorada pelo game, doido. Não, maluco, aí eu ligo pra rádio e pensei, porra, minha mãe vai me matar, né? Aí logo que eu vejo, não tinha uma ligação da minha mãe, velho. Era tudo a guria, maluco. Aí daqui a pouco eu ligo a guria, velho. A guria me atende chorando, filho. Eu falei, puta que pariu, fiz merda. A menina liga mais ou menos assim, você tava com outra, né? Você tava me traindo, pode contar, João. Não, porque eu tava jogando. Aí acabou o namoro. Acabou o namoro. Não, o pior de tudo foi que dois meses, tipo, passou uma semana depois eu enjoei do jogo pra jogar. Vai, o Alewok. Tu já largou alguma mina pelo videogame, cara? Mano, aconteceu uma parada. Tipo, eu tinha marcado com duas minas na mesma semana, tá ligado? Aí, tipo, de ver as gurias e tal, tá ligado? E isso era, eu tinha marcado, era antes da manutenção do Combat Arms, velho. Aí, tipo, chegou a manutenção, né, velho? E eu tava quase upando pra Major, velho. Eu queria tanto upar pra Major, tá ligado? Aí, tipo, chegou a manutenção, né, e tal. Fui ver as notícias lá do jogo e tal. E falava lá, não, vai ter bônus de experiência e GP todo dia em tal horário. Era 6 da tarde, eu acho, se não me engano. Eu tinha que ver essa mina, tá ligado? 7 horas na quinta-feira. E a outra guria eu tinha que ver no sábado, 7 horas também. 7 e meia por aí. Aí tá, né, velho? Aí eu comecei a jogar e tal. Comecei a participar do evento lá de XP, GP. Aí, mano, eu esqueci, tá ligado? Aí a guria me ligando. E eu tinha esquecido, velho. E eu tava mó jogando lá de boa. E meu celular lá tocando. Eu nem tava ouvindo o celular, velho. Nem tava ouvindo. Aí eu fiquei jogando, né, velho? É porque pra quem aí... não sabe, né, o Alewok é aquele bicho que, tipo assim, você anda com ele na rua, de 10 meninas que passam, 11 ele fala, já peguei, tá ligado? Não, eu não falo. Caralho, eu não falo nada, mano. Fala. Bicho, mano. É o Fábio Júnior dos games, mano. Já pegou mais que... Como diria o outro aí, ele é desumilde. Ela já pegou mais que AIDS, doido. Não, pior que ele é humilde, pô. Porque, tipo assim, tu sabe que ele pegou a menina, aí tu fica, tu pegou, né, Adriel? Peguei não. Tu pegou, peguei, né, Adriel? Peguei não. Teve peguei um não. dia, mano, que ele saiu lá da onde a gente tava, tá ligado? Que a gente tem a base do T-Mob. A gente tava lá na base do T-Mob, todo mundo jogando, de boa. Aí saiu ele e essa menina, né? Bicho, voltou 3 horas depois. Sabe qual que era a desculpa? Não, tava passando a chapinha no cabelo dele. Beleza. A menina chegou lá, ela tava tão de boa que ela deitou no sofá, encostou a cabeça no colo dele e dormiu, mano. A menina tava exausta, mano. Ah, foi tipo meia hora, né? Imagina o que rolou lá, mano. Imagina a bagaceira, mano. Mano, você não vai olhar. Essa ficou o cu da bunda mesmo, né? Não, o bicho pega, velho. Teve um dia que eu cheguei numa pracinha lá, o bicho tava de mão dada com a que ele tava pegando. E tinha outra chorando que queria ficar com ele, mas ele não queria mais, tá ligado? Caralho, mano, acho que eu vou deixar meu cabelo crescer até a bunda pra ver se esse charme cola, tá ligado? Tá tenso, velho. Essa daqui eu vou falar, velho. Essa daqui vai ser essa daqui vai ser uma das frases épicas do Mobcast. Diga. Lembro-me que teve uma vez que o Ale Walker me falou bem assim, velho, é o seguinte, tu ter cabelo grande é a mesma coisa que tu ter uma Ferrari. Caralho, moleque. Caraca, não, na moral, velho, agora eu vou deixar meu cabelo crescer. Humildade mandou sério. Lembranças, tá, velho? Ah, não, velho, humildade. É desumilde, velho, não sai fora, mano. Desumilde pra caralho isso aí, velho. Eu lembrei de uma história agora, mas ela é meio pesada. Poxa, conta aí, mano. Eu boto a leste, tá ligado? Qualquer coisa, eu boto aquele efeito na tua voz que a voz fica diferente, tá ligado? Bota aí. Conta aí, João. Conta aí. Então, aquela mesma garota que eu contei a história agora, pô. Liga. A senhora X. A senhora X. Mr. X. Caralho, moleque, é... Nossa. Ela tinha uma mania de chegar à noite quando a mãe dela saía. Eu não sei pra onde a mãe dela saía, mas toda noite a mãe dela saía pra algum lugar. Imagina. Nunca perguntei. E ela me ligava nesse momento no Skype e ligava a webcam e ficava conversando comigo. Não, teve um ficava dia... conversando, você tá sendo modesto. Rolava um top less. Pois rolava é. Um top less. Mas não, até rolava pelo menos meia horinha ali de mão na... É... No pepino, mas era nada. Até esse dia em questão não tinha rolado nada. Então eu já tava de boa, sacou? Então eu falei, não, hoje eu tô afim de ver ela não, hoje eu vou jogar. Aí eu tô jogando. Só que ela ficava brava se eu falasse pra ela que eu tô jogando. E ela tá na webcam lá. Que nem tonta, né? Aí eu falava que não, tô vendo você, amor, tá linda e tal. Eu ficava mentindo, né? Eu tô lá jogando, descendo tiro no cara. Aí daqui a pouco ela vira pra mim e fala, você tá gostando, amor? Pô, desceu. Porra, mas que frase mais idiota, sem contexto, né, velho? E continue jogando. Ah, excelente, velho. Nem pro bicho minimizar isso, o jogo pra ver o que aconteceu, não. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Vamos continuar jogando. Foda-se. Deve ser nada, não. Ele respondeu, tá ótimo. Nem entendo o que ela tá falando. Eu acho que é idiota. A pessoa tem contexto. Não, e tipo, e ela deve ter perguntado do jeito mó sensual, né? Tá gostando, amor? Ele, não, tá de boa, tá ótimo. Pois é. A Lerdeza tomou de conta ali na hora. E aí eu tô lá jogando e ela tá falando umas coisas esquisitas. O que você tá falando, velho? Aí daqui a pouco começa a fazer uma respiração mais pesada. Velho, o que você tá fazendo? Opa. Rapaz. Aí a ficha cai de uma vez, sacou? Aí foi jogo pra um lado, foi... O que você tá fazendo, velho? Aí daqui a pouco eu tô assim, a guria já... Não, acabou. Eu mocosei mesmo um Game Boy, foda-se, tá ligado? Eu cheguei lá na casa do... Tipo isso, tá ligado? E vi um Game Boyzinho bonitinho, tá ligado? Azulzinho, chega, tá ligado? Quando você é criança, chega da tesão, tá ligado? Você vê um bagulho assim. Aí moleque viu o Game Boy e ficou tipo, caralho, moleque, Game Boy, que delícia de Game Boy, caralho. Enfiei no saco, moleque, e saí correndo. Daí tinha ainda o cartucho tava lá de boinha, assim. Que medo. Chegou em casa, levou a surra, tá ligado? Chegou em casa. A mãe do moleque foi lá em casa e eu quase chorei pra ela não falar pra minha mãe. Depois eu De raiva eu joguei o Game Boy lá em cima da casa do moleque, mandei ele tomar no cu, e depois disso, uma semana depois, minha mãe ficou sabendo, me deu uma surra. Chega, minha bunda ficou roxa, tá ligado? Roxa mesmo. Falar aquele roxozinho. O bicho passou um mês sem sentar, tá ligado? Sim, mano. Mas sua mãe não achou escrito quando você chegou em casa e tirou um Game Boy da calça, né? Tipo isso. Oxi, mano, você não tá ligado, velho. Tinha uns esquemas, aí já é ninja desde pequeno. É? Mas depois disso, nunca mais eu peguei nada de ninguém, porque eu sou do bem. É, e porque tua mãe quase te matou, tanto da sua, tá ligado? Oxi, mas essa foi... Ó, essa... Se não me engano, eu só apanhei 4 vezes, doido, na vida. Tá, eu sou mais de boa da família. Tipo isso, velho. Eu sou mais de boa da família. A família rouba carro. Mais gato da família. O pai mal roubou um carro. O primo roubou um banco. Uma bicha só pegou um Game Boy, mas é de boa. É, eu não posso falar nada não, porque já aconteceu isso mesmo. Vocês estão ligados, né? Família do bicho é tá, mano. Poxa, essa era tá. Não, ó. Eu não vou falar... Eu vou deixar em off, depois eu falo. É, depois eu... Aguentar minha família aqui é pedir pra me morrer. É, tipo... Ela fala, carai, a família do bicho é tão hardcore que se ele entregar alguém, eu vou falar na casa dele e pipoca o bicho, tá ligado? Ó, mas também não vai pensando que minha família é tipo um bando de cangaceiro não, tá ligado? Eu tô ligado, mano. Nós temos nossos motivos. Mentira. Os fins justificam os meios, mano. Falando em apelido agora, na moral, velho. Cara, tinha um tempo que eu ficava puto quando o bicho me chamava de tartaruga, velho. Mas depois eu lembrei que eu, tipo, era fascinado por tartaruga ninja, velho. E quando os caras falavam isso, eu, tipo, me sentia mó fodão, tá ligado? Ai, mãe, que eu sou o Rafael, eu sou foda. Tipo, o nego chamava, ô, oh, tartaruga, o bicho botava faixazinha vermelha na cara e virava que foi daqui. Ô, é sério, eu tinha vontade, na moral, de fazer isso, velho. Só é, tipo, pra assim, falar, e seus otários? Hein, João, essa só tu vai entender, tá ligado? Em Kurama Dance Machine. Não, velho, me faz isso. Não, já tomou difícil. Meu tempo pra caralho, mãe, quando eu era pequeno, não, na moral. É, não, tartaruga ninja era foda, velho. Acabou o assunto do podcast, mano. Agora é tartaruga ninja, tá ligado? Vou falar tartaruga ninja. Ah, tartaruga ninja era foda, não tem que... É, doido. Ô, oh, eu não consegui mais achar aquele antigo pra baixar, velho. Eu sou doido pra aquele antigo, desenho, né? O primeiro caralho, de tudo. Você não consegue achar. Pode pesquisar. Eu também consigo. Realmente, eu não acho mais um. No YouTube tu acha, mas só acha, tipo, um fragmento, tá ligado? Eu tinha a fita aqui em VHS, velho, só que já era, mano, sumiu. Oi, falando em fita, caralho, doido, eu mocava, usava umas fitas porno. Game Boy, pra quê, mano? Agora eu vou roubar esse CD pornô, mano. CD pornô? E tinha a fita, tá ligado? Né? Já dava pra ter só de... era VHS, tá ligado? O bicho imaginando como é que era o filme e já tava doido já, velho. Sim, imagina, ó, eu também nem tinha... O VHS, coisas de criança, tá ligado? Coisas de criança. É fora, tá ligado? CBR, velho. No BF mesmo, velho. No BF. Tu chega num CBR. No BF é foda, mano. É, não, no BF, no Battlefield, no Battlefield. Eu tô achando que tu tá falando, tu queria falar DF, esquece. Você é burro, cara, que loucura. Continua. Aí, tipo, a gente chega num servidor gringo lá, tá ligado? Aí, a gente não, nem anda, mano, nem anda, nem pega a arma, tá ligado? Acho que a gente nem vive. já aparece lá, quicado por... É, quicado pelo admin. É, players brasileiros não são bem-vindos. Ah, porra. Tipo isso, tá ligado? Você foi quicado. Oxe, eu fui quicado por quê? Porque você é brasileiro, mano. O erro do DRX. Mas, cabuloso. Pô, mas você percebe que... Caralho, velho, brasileiros são um povo fedido, tá ligado? Já um povo fedido, tá ligado? É sério, velho. Na moral, velho. Por exemplo, tu chega lá nas gringas assim, se tu voltar pro Brasil, tu tipo chega mó pau no cu, tá ligado? Porque tu chega, porra. Lá nos Estados Unidos não tem isso, aqui no Brasil tem, é sério, velho. Tipo, eu nunca fui, mas eu acredito que deve ser eu assim, tenho tá a raiva ligado? Disso, tá ligado? O nego atravessa a ponte da amizade, vai lá no Paraguai e volta pra cá. Porra, Paraguai é outro mundo, porra, é, velho. É, verdade, velho. Agora eu vou te falar, brasileiro, a imagem do brasileiro lá fora é muito mal vista. A famosa frase, bom jeitinho brasileiro, em alguns lugares é usado como termo pejorativo. Olha só. Não, olha e o outro, tá ligado? Esse negócio de hacker em jogo, velho. Mano, então, tipo... Só brasileiro. Depois que o Adriano terminar de falar, eu quero falar um bagulho aqui. Porque... Fala aí, Adriano. E tipo... Mano, esse negócio de hacker, velho. O brasileiro, o cara é tão fudido, tá ligado? Que o moleque não consegue jogar sem usar hacker, velho. Sem usar algum programa ilegal pra ganhar o jogo. Não, velho, mas aqui, quem nunca usou hack aqui? Eu nunca usei hack. Mentira, todo mundo já usou hack. Nunca usei hack, nunca baixei nenhum hack, nenhum jogo. Então tu nunca jogou jogos, por exemplo, que nem GC, velho. Porque GC, tu chegando no level 70, acabou, velho. Seu pai é só no hack. Namorar ou jogar? Quem já passou por esse dilema? Eu nunca, porque, mano, você tá ligado que minha virgindade é sempre, tá ligado? Tipo, o bicho é... A menina chega pro Felipe e fala, eu quero a sua virgindade. Ele puxa as cartas do Yu-Gi-Oh! E o disco de duelo e fala, vai ter que duelar por ela. E é o caralho, mano, é X1. Sai fora, X1. Atirar. Ah, velho, agora eu lembrei, foi do Yu-Gi-Oh! De Play 1. Cara, aquele Yu-Gi-Oh! Era foda, mano. Alguém conseguiu fechar aquela porra, velho? Eu nem joguei essa bosta. Mano, aquele jogo é impossível, velho, na moral. Porque, oxe, um amigo meu já conseguiu zerar. Ah, teu amigo não tem vida, velho. Ô, o Diego... Não, mentira, se eu estiver assistindo esse vídeo, eu não sei. Só... Ele já zerou, né? É tipo isso, velho. Acho que aquele jogo é tão difícil de liberar, de zerar quando você zera. Acho que você libera o Tinhoso, tá ligado? Parece um símbolo mágico na tela, assim. Parece o Exu e realiza 3 desejos teu, mano. Porque é um jogo difícil, tá, porra? Assim, eu tava na loja dele trabalhando de boa, tá ligado? Daí, tá ligado que o moleque é um filho da puta pra mulher. Filho da puta. É sério, na moral, velho. Puta que pariu, dá até raiva de andar com aquele moleque. Tipo assim, tava lá na loja, pá, ele... Pô, eu vou comer essa guria, tá ligado? Aqui na loja, ele só abaixou as portas. Beleza, tá lá aí pegando a guria, tá ligado? Daí o patrão dele... Chegou bem na hora. E tipo, puxou a porta de uma vez, tá ligado? Ele falou assim, que porra é essa aqui, Watts? Daí o bicho já tava desesperado, né? Puta que pariu, eu vou ser despedido. Caralho, velho, vai se fuder. Aí ele, não, foi mal, Gil. Não queria fazer isso, cara. Aí o patrão dele virou assim, caralho, velho, tu não tem cabelo na bunda. Gay! Tipo assim, o cara não tava bravo com ele, por causa que ele tava pegando a guria, tá ligado? Eu tava impressionado que ele não tinha... O bicho tava, tipo, impressionado porque o bicho não tinha cabelo na bunda. Eu tenho uma história, tipo, eu sou uma pessoa que não liga pra aniversário. Eu, sim, tipo, mas... aniversário... Eu também sou desse jeito, bro. Foda-se, é, tipo, aniversário é só mais um dia. Só que, tipo, eu tenho uma amiga... Tinha, né? Não tem mais. Porque, é, tipo, a bicha era muito prendida com aniversário. Muito mesmo, sacou? Então, tipo, ela fazia aniversário hoje, no outro dia ela tava falando, não, do aniversário do ano que vem, sacou? Ela tava falando, não, porque a gente vai fazer isso no aniversário e tal. Eu falei, cara, tá doido então, né? E essa guria encarnou que eu tinha que ir no aniversário dela, de qualquer jeito. Não, tem que, você tem que vir no meu aniversário, você tem que vir no meu aniversário, você tem que vir no meu aniversário. Beleza, eu vou no seu aniversário. Chega no dia do... Chega, tipo, uma semana do aniversário dela, o que que anunciam? Anunciam, tipo, que ia lançar um jogo que eu queria muito jogar. O jogo ia ficar de graça na Steam, né? Eu falei, porra... Não dá, né, pra perder. Eu, tá ligado? Vai. Aí eu falei, vai, ó. O que que eu vou fazer? Primeira coisa... É que se eu falar pra ela que eu vou, não vou no aniversário pra ela jogar, essa guria vai me odiar pro resto da vida. O que eu posso fazer é inventar uma desculpa boa. Só que eu tava tão anestesiado porque eu queria jogar esse jogo, e eu ia jogar, que eu nem pensei em porra de desculpa nenhuma. Só que eu decidi que não ia no aniversário dela e acabou. Nem falei com ela, nem nada. Aí chega no dia, eu acordo, vou lá jogar meu jogo bonito, feliz da vida, porque estou jogando o jogo que eu sempre quis jogar. Aí eu falei bem simples. Pô, tô lá jogando, daqui a pouco meu telefone toca, eu vejo o nome dela, e aí ela dá aquele gelo, sacou? Tipo, puta, espera aí, o que eu faço agora? Aí o que, que eu fiz? Simples. Atendi o telefone com aquela voz de merda. Sabe aquela voz, tipo... Fingindo ao máximo que estou doente. Caralho. Fingindo ao máximo que estou doente. E ela tinha que acreditar que eu tava doente. Aí eu tô lá, de boa, fingindo que eu tô doente. Não, o que, que você tem? Eu tô muito gripado. Eu coloquei gripe, não tive ideia na hora, né? Falei, eu tô gripada e tal, ela, beleza. Então tá tudo bem. E desliga o telefone. Eu falei, porra, foi fácil convencer ela, né? Que esquisito. Eu só sei que eu joguei o dia inteiro. No final do dia, minha campainha toca, mano. Sai o cara saltitando da cama, mano. Olha na praça e tá lá ela, com todo mundo que era no aniversário. Tipo, todos meus amigos. Tipo, tinha uns 7 amigos que era na festa dela que eu conhecia. Todo mundo na minha porta, eu com aquela casa de curso, né? Com a chave na mão. O pior de tudo é que ela não fala mais comigo. Ninguém fala mais comigo, sacou? Eu fiquei conhecido como filha da puta que trocou o aniversário da guria pela fase de um jogo bad. Game over.